ZYJ481, Rádio Barra do Piraí AM, Rádio Barra do Piraí AM, 1470, Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Músicas, esportes, notícias, uma história no ar. Rádio Barra do Piraí AM. Agora, em 1470 kHz, repórter Rádio Barra do Piraí, Barra do Piraí AM, a notícia até você. 3:17, 40 segundos, hora Brasília, segunda, 14 de fevereiro. Repórter Rádio Barra do Piraí, oferecimento Casa Mia Café, uma cafeteria para os apaixonados por café. Mia Café tem um cardápio variado, com muita qualidade, e está na rua Moreira dos Santos, 768, térreo, no prédio da Unimed. Aberta de 7:30 às 18:30, de segunda a sexta-feira. Casa Mia Café, uma nova experiência gastronômica em Barra do Piraí. Cardápio variado com muita qualidade, um espaço amplo, requintado e confortável. Uma cafeteria para os apaixonados por café. Rua Moreira dos Santos, 768, térreo, no prédio da Unimed. Siga no Instagram, @ Casa Mia Cafeteria, aberta de 7:30 às 18:30, de segunda a sexta-feira. A rádio que toca notícia. A informação atualizada e precisa. 1470 kHz. Rádio Barra do Piraí AM. Anelise Calçados tem tudo que você pediu. Crédito fácil, sem muita demora. Calçados pro jovem, senhor e senhora. Pra todos os gostos e todas as idades. O preço mais baixo de toda a cidade. Anelise Calçados tem tudo que você pediu. Anelise Calçados, calçados da moda de todo o Brasil. Precisando de consultas de ortopedia? Agende agora mesmo a sua consulta com o Dr. Norival Júnior. Atendimento particular e agora também atendendo pela Unimed. Agende hoje mesmo a sua consulta pelo 2443-0688. 2443-0688. Ortopedia em geral com o Dr. Norival Júnior. No Edifício Atlântico, Rua Ana Nery, 126, terceiro andar, sala 305. No centro de Barra do Piraí. Ortopedia em geral com o Dr. Norival Júnior. Muitas pessoas estão em hospitais neste momento precisando de uma transfusão sanguínea. Salvar vidas pode ser uma importante página de sua vida. O ato de doar sangue é tão importante para quem precisa quanto é para a família. É por isso que o doador é visto de uma maneira especial, um verdadeiro herói. Faça a diferença na vida de alguém e doe sangue. Sua solidariedade é sempre bem-vinda, ainda mais quando existem vidas dependentes dela. Solidarize-se e doe sangue. Uma mensagem da Rádio Barra do Piraí AM. 1470 kHz. Sua internet é uma barra e não gosta de você? Vem pra SumiCity e faz um Everaldo Moreira comunicando na Rádio Barra do Piraí AM. Vamos ao História Hoje, gente. O História Hoje, marcando a data de ontem, dia 13, que foi aí o Dia Mundial do Rádio, com o Gabriel Brum, da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, Rádio Nacional Brasília. Neste domingo é comemorado o Dia Mundial do Rádio, um veículo de comunicação com mais de 100 anos de existência. E o tema deste ano é Rádio e Confiança. A data foi estabelecida na Conferência Geral da Unesco em 2011, em alusão à criação da Rádio das Nações Unidas, em 13 de fevereiro de 1946. Meio de comunicação popular, o rádio vem sobrevivendo e se adaptando a séries de supostas ameaças tecnológicas à sua existência, como já foram a televisão e a internet. Até hoje, o veículo se mantém firme e confiável, alcançando as áreas mais remotas do país. O rádio foi inventado e patenteado em 1896 pelo italiano Guglielmo Marconi. Esse é o consenso científico, mas há no Brasil quem o conteste. O padre brasileiro Roberto Landel de Moura teria feito a primeira transmissão radiotelegráfica 2 anos antes, mas não há registros desse feito. Primeira emissora do Brasil e mais antiga em operação ininterrupta é a Rádio MEC, criada em 1923 por Roquette Pinto e Henrique Morizzi. Em 1936, nasceu a Rádio Nacional, que disparava suas ondas do Rio de Janeiro para o resto do país. Hoje, as duas emissoras fazem parte da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ano passado, a Rádio Nacional registrou aumento de 23% na audiência em dezembro, impulsionada pela nova programação e lançamento do perfil da Nacional no Spotify. A Rádio MEC teve uma expansão de quase 10% em ouvintes entre as estações FM no Rio, em comparação com 2020. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel. Muito bem. Então, no dia de ontem, marcando a data do rádio. Comunicando, Everaldo Moreira. Rádio Barra do Piraí AM, uma história no seu rádio. O Show da Manhã com Newton Luiz é um show em suas manhãs. Notícias, horóscopo, esportes, entrevista, aniversários e mensagens religiosas. Show da Manhã, de segunda a sexta, sempre às 9 horas. Vai construir, vai reformar, vai pra Campana Construções, na Muqueca, antiga Construbem. WhatsApp, apenas para mensagens, 992198905. Campana Construções, agora sob a direção do Fabrício.